Esta é a emissora brasileira do Sistema Metropolitana de Rádio. ZYK 615, 1070 kHz. Metropolitana AM, Mogi das Cruzes, São Paulo. Esporte não é droga, pratique. Uma campanha McColor, etiquetas adesivas. Informações, ligue 941-4499. Entre você também nessa campanha. Afinal, esporte não é droga, pratique. Apoio Metropolitana, 1070 kHz. No ar, via satélite para todo o Brasil, a programação de maior sucesso em São Paulo, Metropolitana FM. Serão mais de 100 emissoras de rádio em todo o país, transmitindo simultaneamente via satélite a programação da Metropolitana FM. Metropolitana FM, o sucesso de São Paulo para todo o Brasil, agora via satélite. A nossa razão é a sua emoção.